pobres, literalmente mamando na bebida. A expressão é essa mesmo, mamando. A zona erógena da boca, a carência do seio materno, da afetividade. E ele só olha, o problema é esse, o ficar. E o ficar hoje não é somente dar beijinho, não. As pessoas estão indo para a cama. E cheio dos alcoólicos, sem enxergar naquele gelo seco, naquela escuridão, nem reconhece a pessoa no outro dia. E nem se lembra de camisinha, porque estão ali embriagados, tanto os homens quanto as meninas. Então vejam o perigo do ficar. O ficar propriamente, ter um relacionamento esporádico, na nossa opinião, não é tão problemático. Às vezes é pior namorar só para ter alguém para levar para a cama, porque às vezes a gente faz isso, né? Não vou arrumar namorada para mostrar para os amigos que eu sou conquistador, que eu sou competente. Vou arrumar uma namorada para dizer para a minha família que eu sou macho mesmo, que estão desconfiando, que esse negócio de casar com a doutrina, não é? Está me tirando a virilidade. Não vou arrumar namorada porque quero suprir a minha dependência, a minha carência. Veja que a gente arruma pessoas por vários motivos. E se talvez aquela união for mais longa, mais prolongada, vamos ter mais sofrimento no seu rompimento, não é? Será que os testemunhos de Jeová, que eu não sei nem se é verdade, mas esse amigo informou, dizer que só namora se for para casar, não tem algum pouco de razão? Só namorar com pessoas que pelo menos têm o mínimo de condições, os pré-requisitos, que dê para a gente buscar uma relação mais duradoura? Então o problema não é o ficar tão somente, mas o porquê que a gente está fazendo isso, as consequências, a irresponsabilidade. Estamos ficando também para provar isto ou aquilo. E de ficantes em ficantes, acabamos nos tornando insignificantes. E é uma relação muito pobre. Quando a gente faz o sexo sem o amor, meus amigos, é extremamente pobre. A relação sexual permeada pelo amor, ela é uma troca de energias do psiquismo, é uma revitalização para ambos os seres amados, é um momento de êxtase, é um ato divino, como se fosse uma oração, é o momento da cocriação, do refazimento, do agradecimento, da plenitude, do carinho. E uma relação tão somente dos instintos ali, além das companhias espirituais menos felizes também, não nos plenifica, não nos mata a sede. Quantos astros de Hollywood, Rita Hayworth, narra de Valdo Pereira Franco,